尽破土。Spero fosse una estação. Estou tão preocupada. Estranha essa minha sensação. Mera ilusão do destino. Não faz isso comigo, não, não, não. Deve ter perdido o trem. Faz olhar todos que vêm. Será que ele chega? Ou não, ou não, ou não. Eu olho a hora. Tudo tão confuso no meu coração. Diz que não. Mera ilusão do destino. Não faz isso comigo, não. Não, não. Deve ter perdido o trem. Faz olhar todos que vêm. Será que ele chega? Meia-noite em torno.